Venga conmigo si quieres hacerlo. Aqui vai. De novo? Eu sou o Goku. De novo? É o meu programa, é, cara? Aqui é o Defesa e... Caralho, meu irmão. Essa daí foi bem sacada. Aqui é o Jota e os melhores personagens usam espadas. Como é, mano? É, cara, o Trunks do futuro usa espada, o Gohan usa espada pra poder desenvolver o poder dele, e o Janeba também usa uma espada, mano. E o Yajirobe também. E o Yajirobe também, olha aí, cara, salvando o mundo. E eu sou o Neto Maru e a temporada do Dragon Ball só vale se o caos explodir. Isso aí é verdade. Mas toda vida que eu lembro do caos explodir, eu não me dificulto. Isso, velho. É, velho, os ouvintes vão perceber, mano, que o Jota fica louco com essa parada de caos. Parece aquela coisa de sitcom, mano. O cara fala uma putaria, o cara morrendo de rir, os outros olhando tudo sério pra cara. E na continuação do episódio, a gente vai falar sobre o Dragon Ball Z, né? Já falamos aí do Akira Toriyama e do Dragon Ball pequeno. Agora o Z e o caos. Aí. E o caos? Putaria. E vamos para mais uma semana de vez, onde a gente falou de Dragon Ball e Akira Toriyama, né, Neto? É isso aí, a gente tem que esclarecer logo, né, porque tem muita gente perguntando, né, sobre... Cadê os Saiyajins, né? Pois é, cadê os Saiyajins, cadê os Freeza, acusando a gente de blasfemadores, né? Pois é, né? Mas esse cast foi, na verdade, a primeira parte, né? O Dragon Ball Z é esse daqui que você tá ouvindo agora. Né? Pois é, mano, os caras não sabem nem ler a porra dos comentários. Você não fica igual esses caras que ficaram a semana toda perguntando cadê os Saiyajins e os Freeza, né? Acompanhe o Azileitor no Facebook, né, no fb.com/Azileitor, onde a gente posta todas as notícias, né, o que é que tá saindo de novo no site e informações, inclusive, sobre o podcast da semana. Exato, cara, e é um local ali que a galera tem pra poder divulgar o Azila também, né, porque eles curtindo, compartilhando, vai dar mais visualizações pra gente, né. Pois é, inclusive, toda vez que você achar alguma coisa estranha dentro do episódio, vá lá na página do facebook.com/azileitor ou no @azileitor no Twitter, que provavelmente vai ter alguma coisa lá postada pra ajudar a sua compreensão. Inclusive, nessa semana, né, Neto? Sim. Voltou locadora, rapaz, olha aí, velho. Pois é, você que tava acompanhando a gente, volte lá no YouTube, acesse lá o nosso canal no YouTube, né? Exato, cara. Tá lá, voltei dessa vez, vai voltar com a periodicidade normal, né? Exato, e o youtube.com/ só que aí, véio. Só que aí, o canal já tradicional, né, do Azileito. Exato. Envie, se você quiser enviar e-mails pra gente ler aqui, envie pro azileitor.com.br ou pelo e-mail azileitor@gmail.com. Inclusive, a gente recebeu vários e-mails, né, cara, do Gmail ali. Olha aí, pois rapaz. É, mas a gente já tá processando nosso provedor de internet, né, porque... Pois é. Se a gente soubesse que a quantidade de e-mails que não tava chegando era tão absurda assim... Mas tudo bem, agora tu tá chegando, já chegava muita coisa, tá chegando muito mais coisa agora. A gente tá tentando ler tudo e na medida do possível a gente vai comentando por aqui. Exato, envia lá, né, pro azileitor@gmail.com. E Você que ouve a gente semanalmente aí, sem gastar nada e tal, divertimento totalmente gratuito, não esqueça de, além de como a gente já vem dizendo, é indicar para os amigos e familiares comprar pelos links do Submarino, né? Exato, Submarinozão ali. Pois é, então sempre se lembre, sempre que você for comprar alguma coisa na internet, principalmente no Submarino, acessa lá primeiro o azileitor.com.br, clica no banner lá da Submarino. Compre e ainda indica para os seus parentes, né? Aquela sua tia que vai comprar um micro-ondas, né, e tal. Ou uma máquina de lavada. Pois é, você diz, não, tia, não compra na loja, não. Acesse esse site aqui, ouve o podcast e compra por eles que tem mais futuro. Ouve o podcast, a tia do cara. Pois é, porque normalmente, pessoal, a melhor idade, né, e tal, demora um pouco mais para efetuar as compras, aí ela não fica tão entediada, vai ouvindo o programa e é o tempo que ela compra o micro-ondas dela e tal. Outras coisas também. Pois é. Thales Luca Machado Sanches, idade 24, estagiando em biologia, São José dos Campos, São Paulo. Fala aí, pessoal da Zila, tudo beleza? Vocês falaram do estilo Kung Fu Fei Rock Pai. Na última leitura de e-mails. E eu que fui praticamente por dois... Como é, mano? Praticante. Ah, praticante. Eu que fui praticante por dois anos, vim aqui falar pra vocês um pouco sobre ele. Vidi, vocês sabiam que esse foi o único estilo de Kung Fu que foi desenvolvido fora da China e foi aqui no Brasil? Olha aí, mano. Mas aí é meio curioso, né? Dependendo da pessoa que leia essa parte aí, vai achar que isso não é um elogio muito grande, não. É. Pois é, né? O grão-mestre Xiu Ping Lok, que é originário do sul da China. Ah, então o cara é chinês e veio pra cá, né? Aí é aquela coisa, né? Mas se o corpo foi desenvolvido todo por um chinês nato, mas beleza, né? E veio ao Brasil fugido da Segunda Guerra Mundial, olha aí. O nome do estilo quer dizer estilo da garça voadora, vixi. E tem significado da viagem que ele fez da China até o Brasil. Espero que tenham gostado e continue o ótimo trabalho. É realmente esse negócio. Inclusive, mano, o nosso estilo Mao, né? O da garça era um dos mais poderosos, né, velho? É, a negada furava capô de carro com os dedos. Esse cheio. É mesmo? Eu lembro ali que tinha o bigodinho, né? Que esses bichos amassavam um capô de carro. É, mas a negada era perigosa. Inclusive, histórias ocultas de Kung Fu também dariam um bom programa, né? Porque quem já praticou esses estilos mais tradicionais de Kung Fu, né? Que não tem nada a ver com a Olimpíada nem nada, mano. Sabe que tem umas histórias unas aí sobre-humanas, né? Exato, cara. Não, tem mesmo, até mesmo. Getúlio Alencar, 26 anos, estudante de design de interiores, Rio de Janeiro. Olha aí, meu, estudante de design de interiores. Teu colega de profissão, né, esse bicho? Fala, galera asilada do Azila Cast. XD. XD. Não sei se vocês vão ler meu e-mail, mas... Não, cara, lê aí, vá lá. É, tá lindo, né? Brincadeiras à parte, queria dizer que o Azila Cast é muito foda e que já é um dos melhores podcasts que já ouvi. Isso é verdade, né? É, realmente, isso aí eu não posso negar, né? O cara tá dizendo. Diante disso, eu quis contar para vocês como eu acabei conhecendo o Azila Cast. Nas minhas férias, eu vim com a minha namorada passar um tempo aqui no Ceará para ver os familiares, meus amigos, tal, claro. Bom, em uma dessas minhas saídas com a galera, fomos a uma pizzaria no Iguatemi e tal, não sei o que, pá. O cara é cheio de gíria, né? Mas é do Rio de Janeiro, né? Tá perdoado. Bom, chegando lá, encontrei uma amiga minha que não via há anos e ela sempre era muito receptiva comigo. Se eu fosse a namorada dele, tinha ficado meio assim, né? Amiga muito receptiva e tal. Pois bom, é, né? Mas achei estranho ela na ponta da mesa com os fones de ouvido bem concentrada. Resolvi deixar ela de lado e aí, galera, do nada, a mina começou a rir descontroladamente. Isso é um primeiro sintoma de quem ouve o Azila Cash, né? O cara tá sério, né? Concentrado aí do nada, assim, né? Parece uma explosão. Você ouve alguém rindo descontroladamente. Pois é, né? Ela olhou pra mim e disse: Getúlio, eu vou fazer, nas palavras dele aqui, né? Xixi nas calças, me ajuda. Que isso, cara? Mais uma vez, se eu fosse a namorada do Getúlio, tinha ficado meio assim, matei, então beleza, né? O bicho todo meninão, né? Achando que tava abalando. Não é, ó. Deve ser aquela parada que ele lançou um olhar pra menina e a menina disse essa parada. E o cara, bicho, eu tô foda, né? Pois é. Bom, na mesma hora ele se levantou e foi na direção do banheiro e parou. E o negócio foi sério mesmo, hein? Desta mesma hora ele pensou: puta que pariu, a menina vai mijar aqui, mano. Tenho que fazer alguma coisa. Olha a mentalidade do cara, velho. O cara com um complexo de herói, né? O cara vai fazer o quê, velho? Não, e ele diz aqui o que foi que ele fez. Ele disse que colocou ela nos ombros e saiu correndo na praça de alimentação lotada, muita gente olhando pra ele, carregando a menina, que por sinal não ajudou, não ajudou muito, porque não parava de rir. É isso. E aí tu imagina a cena, né? Os nossos queridos ouvintes vão mentalizando aí a cena pra poder o desfecho da história casar direitinho, né? Bom, chegando na porta do banheiro, ela entrou e pro meu alívio, e pro dela também, né? Tu vê a piadazinha do alívio, né? Então, com certeza ela fez o número 1 muito feliz. No caminho de volta para a mesa, eu fiquei pensando, que diabo foi aquilo que fez ela rir assim? E então resolvi perguntar. E ela me respondeu da seguinte maneira: cara, é o Azila Cast, tu tem que ouvir. Realmente, né, um cara de 26 anos já tá na hora de começar a ouvir o Azila Cast. Pois é, né? Só não faz isso quando estiver perto, porque eu não consigo te carregar ao banheiro. É uma piadinhazinha descontraída, né? Nessa hora a namorada do cara deve ter ficado totalmente avulsa, né? O cara todo sem saber o que é que faz, né? É, e desde esse dia eu escuto o Azila Cast e curto a doidada. Um tempo depois descubro que essa minha amiga é a namorada do Defesa. Ixi. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Putaria mesmo. Vê, né? Coincidentemente, coincidência ou não, o Defesa tá no cast anterior e nesse também, né? É, pois é. Tá aí ele aí, né? Botem aí nos comentários se vocês quiserem mais participações do Defesa ou então do arqui-inimigo dele, né? Que é o Ataque. Ele tem que chamar o Ataque também, né? Pessoal, quiser, a gente continua com Defesa ou chama o Ataque pro pessoal também conhecer. E coincidência ou não, peçam aos amigos que mandem suas garotas ouvirem o Azila. Olha aí, é isso. É uma ótima forma de marketing. A gente já obriga, né? Quem é caster assíduo do programa tem a obrigação de obrigar suas namoradas a ouvir, quem é ouvinte também, né? É, pois é. Que afinal a gente não apoia essa parada de barriga branca nem nada, né? O cara tem que saber se impor e obrigar a mulher dele a ouvir o Azila Cast também, né? Exatamente. João Marcos, Fortaleza, Ceará, 17 anos, estudante / vagabundo. Poderia ter botado / jogador de LOL, né? Só pra não ficar tão por baixo assim. Pois é, né? E se o cara tiver mandado algum currículo pra algum canto, né? Nos próximos 2 semanas, esse bicho vai receber uma ligação. É isso aí, mas se ele tiver mandado. Se não, você tem que mandar um currículo, depois escrever o e-mail novamente, dizendo que tá desempregado e tá foda aí na pindaíba. Exatamente. Escuto vocês desde o Azila Cast 98 e confesso que dentro dos quase 15 podcasts que escuto, vocês são os melhores. Às vezes é bom ouvir alguém falando com sotaque e com certeza vocês são poucos podcasts cearenses, olha aí. Olha aí, é isso aí. Chega de frescuras, a história que eu vou contar pra vocês é o que aconteceu comigo algumas semanas. Certo dia estava indo em direção à parada do ônibus pra pegar o 024. Vigi. Sei nem onde é que roda isso aí, mano. 024. Também. Não, mas deve ser top pick, né, esse bicho aí. Ah, não, pode ser um ônibus também, né, 024. É, não sei, né. Meu colégio fica na Cidade dos Funcionários e moro no Passaré. E naquele dia tinha que ir pra Educação Física, ixi. Eita, porra, é foda. Macho, eu não sei se hoje em dia os colégios ainda fazem essa parada de botar Educação Física no horário fora separado da aula. É, pois é, isso aí é foda. Eu não ia, tu é doido. Geralmente a aula é colocada no horário mais escroto e quebrado possível, ainda é ela. No meu caso, ela começa 5 da manhã, mano. Já vê isso, mano. Velho, só falta os chicotes, viu, mano? Colégio dessa criança, mano. É isso, velho. E eu estudo de manhã, e nos dias de educação física só tenho 3 horas de descanso após o turno. Peguei o dito ônibus e eis que aparece um uma das paradas, o rapaz do Manassés, vigia. Lá e vem, né? Famoso rapaz do Manassés. Antes de ouvir o cast, eu não conhecia esses caras, e era a primeira vez que tinha visto um. Então ele começou aquele discurso clássico, não sei o que e tal, tá? E vendia drogas e não sei o que, né, e tal, aí beleza. Pra quem não sabe, o Manassés é uma instituição de ex-viciados, né, de outros estados, que eles passam por uma reabilitação aqui em Fortaleza, e um dos estágios da inserção do cara na sociedade novamente é o cara vender pequenos objetos no ônibus, né? Exato. E ele começou a botar as canetinhas com luzinhas na mão da galera. Eu pensei que ele estava dando, vigi. Antes que ele percebesse, eu já tinha colocado o kit na minha mochila. Esse cara aí tá por fora de religião, viu, mano? Que dificilmente você vai achar qualquer congregação aí que lhe dê alguma coisa sem ter o faz-me rir de entrada, né? É, pois é, né? E já estava me mandando pro colégio. Chegando lá, fui mostrar as canetas para dois amigos que estavam jogando Magic. Vixe, olha aí. O cara tem que apresentar o que é de Magic pra essa galera aí, né? Pois é, aí. Inclusive nosso querido amigo João Marcos, mande seus colegas ouvirem lá o nosso cast sobre Magic, que tem várias origens secretas, né, sobre esse jogo. É, pois é. E aí ele chegou lá, o nosso amigo João Marcos chegou e disse: "Ei, mano, olha o que o carinha do Manassés me deu." Aí o outro disse: "Ele te deu ou tu comprou?" Aí eu: "Como assim, mano?" "Ei, mas tu roubou a, tu roubou a carinha do Manassés, mano." "Como é que é, mano? Ele me deu essa porra na minha mão, não sei o quê. Não sabia que era pra comprar, não." Ô, Miguel, mano. Aí, os amigos dele disseram: "Tu vai queimar no inferno, mano. Tu vai estourar, né?" Ele... Agora, infelizmente, aí, pro azar do nosso querido amigo João Marcos, há uma grande probabilidade, né, mano? Porque o cara do Manassés já caminhou por caminhos aí não muito bons, né? Aí o cara tá tentando se recuperar, mano. Aí o cara vai e rouba o cara, velho. Aí ele disse assim: "Não, eu tenho que devolver essa porra, não sei o que e tal." Estou arrependido, né? Eu estava pensando até em devolver. Vixe, a mente do cara, mano. Mas, no outro dia, apareceu no 190 o mesmo carinha do Manassés. Só que ele estava morto. Vixe, velho. É bem isso? Aí, né? Então decidi ficar para mim. Só que a lanterna não funciona mais. E as canetas tinham as cores muito escrotas. Putaria, mano. E vai que o cara... Não, o cara tem que jogar fora as canetas, velho. Que vai que o espírito do cara volta, né? Pra pegar o Pode dinheiro, ser, né, mano? A pessoa, hein, mano? Se a morte desse cara tem alguma coisa a ver, porque deu errado a contagem das vendas das canetas, hein? Vixe. É melhor o cara parar esse assunto por aqui, viu? É, mas isso aí dá um... Como é que se diz? Dá um roteiro de um filme estilo Tarantino, não dá não isso aí. Nossa, o Manassés. Série Z chegou. Na verdade, a série Z começa apresentando o Gohan, né? É, na verdade o Dragon Ball no mangá não tem essa diferença, né? Dragon Ball até o fim, né? Não tem esse negócio de Z, não. Não. Uhum. É porque acabou o anime e começa o outro anime. O Gohan ali, na época que eu assisti a primeira vez, mano, o Dragon Ball Z, eu fiquei meio confuso, assim, porque eu não entendia como era a história ainda. Aí quando eu vi, eu vi, vixe, tá passando Dragon Ball na Band e tal, vamos assistir. Aí quando eu vi, mano, eu achei assim, vixe, mano, Goku tá meio diferente e tal, não sei o quê. Em mérito da Band que passou, já começou passando direitinho, né, cara? É. Aí um amigo meu que me disse, né, mano, é o Goku não, ali é o filho dele, tá, o Gohan. E isso é que é interessante, mano, pra uma série, em teoria infantil, essa evolução, que o Goku termina Dragon Ball a série normal, ele se casando, né, e quando vai pra outra série, já ele é adulto e tal, com um menino, com a casa, todo estabelecido, né. Todo estabelecido não, que o Goku não tinha trabalho, né, mano. Ora, porra, mas o trabalho dele é os torneios, mano. O sogro dele, mano, o bicho era um rei com não sei quanto aí de fortuna, mano, o cara ainda ia atrás de trabalhar, mano. Tu vê como os caras do Dragon Ball são cagados, né, mano? O Goku casa com a Chichi, que é rica, e o Vegeta casa com a Bulma, que é rica também. Não, peraí, a Bulma não é rica, a Bulma é o ser mais rico da Terra, mano. Ninguém mais rico que a Bulma, porra. Isso aí, oh, mas as lições de vida que o Dragon Ball ensina e os caras não se ligam, mano. Não estude, deu golpe. Dragon Ball é receita do sucesso, mas o cara que é mais ingênuo e tal se retém só na parte da porradaria e não vê a filosofia que gira em torno da história aí. O legal ali da série Z, mano, é porque é a evolução natural, né? O cara, tipo, vai acompanhando como se fosse aqueles personagens fossem teus amigos ali. É, mas assim, ó, a série Z, pra mim, pareceu que foi uma coisa que no começo não deu certo. Porque parecia que no começo eles estavam querendo abandonar. Não, vou dizer por quê, deixa eu explicar. Porque parecia que no começo eles estavam querendo abandonar o Gohan, o Goku, e botar pro Gohan ser o principal, entendeu? Mas parece que não deu certo. Pelo menos foi isso que pareceu pra mim. É porque eu acho, mano, que eles tinham que introduzir... Eu não tenho um estudo muito aprofundado naquele período, mas até então é uma coisa nova, mano. Tu imagina que tu já tem um personagem dentro de uma série que é sucesso. Aí tu quer meio que introduzir o filho do cara naquela história. Aí tu tem que, por exemplo, numa história normal, sei lá, o cara que vai ser o coadjuvante, ou ele é teu amigo das antigas e tal, ou ele é teu inimigo que vira amigo. Mas pra tu introduzir o filho do cara na história, mano, é meio que, tipo, estranho, tá entendendo? Se não existisse aquele foco no Gohan no começo, o cara ia ficar tipo de abeíssimo. Esse cara aí é filho dele, e aí... Não, mas você falando assim, porque se você for pegar, no começo eles vão botar a história do Gohan, Gohan indo treinar, que nem, tipo assim, mas parecia que estavam querendo botar novas aventurinhas, que nem era no Dragon Ball e tal. Sim. E tanto tinha o Gohan lutando, tentando sobreviver contra o dinossauro e tal. Não, o Goku morre, mano, nos episódios iniciais. Pois é, ali, o Goku morre, tá entendendo? São coisas que parece que fica deixando parecer que eles estão querendo deixar o Gohan como principal. Tanto que mostra, tipo assim, começa já dizendo que o Gohan agora é o mais poderoso. Tanto que até o final do Dragon Ball Z, a gente vai ver sempre isso. O Gohan é o mais poderoso. Ninguém é mais forte que o Gohan. Até porque ele explica que... O Goku mesmo explica que os Saiyajins, na verdade, sempre o filho é mais forte que o pai, né? Aí o Gohan fica com aquele poder latente que ele, quando tá com raiva, ele nem sabe, bate todo mundo. É. Pois é, mas é tipo assim, o Gohan só não é o mais forte, por exemplo assim, você vai pegar qualquer saga, o Gohan só não é o mais forte porque o Gohan, ele é um cara que ele não quer treinar, ele é exatamente tipo assim, enquanto o Goku, ele tá sempre treinando, o Gohan, ele fica desleixado, por isso que tipo assim, a desculpa pro Gohan nunca tá tão poderoso, é porque ele tá sempre desleixado. Desleixado, diga-se de passagem, porque o Gohan é um cara que estuda, né? Ver as lições do Dragon Ball, né, velho? Uma coisa que eu acho muito foda, mano, no Dragon Ball Z, é que ele expandiu o universo de uma maneira coerente, velho. Ele explicou várias coisas, assim, que o cara nem se tocava, tipo a cauda do Goku, porque é que o Goku vira macaco gigante e tal, porque é que o Goku é extremamente poderoso e tal. Explica e o que eu acho que é interessante dessa série, mano, que muita gente assiste Dragon Ball e às vezes nem se toca disso, mano, que ele introduz nisso aí uma parte de ficção científica muito forte, mano, porque até então o Goku, entre aspas, era um cara meio normal, meio estranho, né, dentro daquele universo Dragon Ball, não sei o que, como a gente já falou, tinha gatos que falavam, né, animais e tudo mais, aí o cara aceitava, só que aí ele começa, mano, a colocar... O cara errava de boa, né, o cara é beleza, mano. O cara não, considerava... A maioria das raças foram explicadas, a raça do Goku nunca tinha sido, Ninguém entendia direito o que era o Goku. Não, mas até aí é o que eu tô dizendo. Por exemplo, o Yantia tem um Poal, que é uma parada peluda que voa e o cara aceita. Então, o rabo do Goku é normal, mano. O cara, mas sei lá, o bicho é... O pai dele é um macaco, uma coisa assim. Pois é. Aí, quando chega isso aí, mano, é tipo a parada da invasão alienígena, o cara começa a pensar, vixe, meu irmão, o Dragon Ball agora vai interagir com o universo, mano, novas raças, não sei o que e tal. Ah, quando ele explica como é que é essa parada dos Saiyajins, mano, o cara, vixe, mano, horrível, tu é doido. É uma parada... E assim... O cara... E é foda que ele introduz novos vilões, que você já sabe as fraquezas dele, mas mesmo você conhecendo as fraquezas dele, você não consegue vencer deles. Porque, tipo assim, você sabe desde o começo que todo mundo sabe que a fraqueza do Goku é a cauda. E tipo assim, eles veem a cauda dos caras e não conseguem, cara. Não conseguem vencer mesmo sabendo a fraqueza do cara, macho. Isso é uma coisa que é foda. Quando o Raditz chega, né? O irmão do Goku chega na Terra, ele até tenta, né, derrotar ele puxando a cauda dele e tal. Pois é. Mas ele não consegue, né, ganhar do cara. É mais que ele diz, não, mas a gente já sabe desse ponto fraco, aí a cauda rebola o Goku pra cima, né? É legal que eles. O jeito que eles andam com a cauda é exatamente pra não deixar a fraqueza exposta. É, eles enrolam a cauda na cintura. E o Goku, como ele não sabia, era todo expostozão, né? Tipo assim, você vê que os caras têm um treinamento, eles são militares mesmo. Tipo, você olha pra eles e fala, caralho, cara, é realmente uma invasão militar, cara. Os caras são treinados, os caras têm armadura, padrão. É isso que eu tô dizendo, mano. Pra uma obra daquela época já abordar essa parada de invasão alienígena desse naipe, mano, porque ele diz que ele já tá vindo pra Terra pra começar a destruir, porque é que o Goku não destruiu, né? Enviaram ele pra... É porque a história é essa daí, né? Porque o Goku, ele é um Saiyajin, e eles enviam os Saiyajins pra outros planetas pra... Conquistar. É, pra ele... Colonizar, né? Destruir a vida daquele planeta. Destruir a vida, mano. Destruir a vida e os Saiyajins... O Freeza, na verdade, né? Ele vai povoar aquele planeta ali. Sim, sim. Outra coisa que eu acho interessantíssima é que se tu for parar pra ver, até aquele momento, tu achava que conhecia o passado do Goku, né? Daquele ponto, eles mostram uma origem, vamos dizer, secreta, né? Da real origem. E o cara, na hora, ele aceita, né? O cara, É isso mesmo. E é condizente, mano. Tudo assim faz um sentido, velho. Mas é porque faz sentido, porque desde o Goku pequeno, ele sempre falava que o vô dele não tinha cauda. É. Que o vô dele criava ele, mas o vô dele era diferente dele. E também não tinha cauda. Então, tipo assim, você já imaginava que o vô dele não era vô real dele. Que não era, que o Gohan, que também é o nome do vô dele, não era o vô de verdade dele. Que era só um cara que criava ele. Foi uma parada meio super-homem, né? O avô dele encontra ele dentro da nave, sim, sendo que ele bate a cabeça, né? E esquece de tudo. Mas acho que isso já tinha um pouquinho naquele Dragon Boy, não tinha? Não lembro. Eu acho que já falaram. As cápsulas eram iguais. Ah, é, sim. Não, sim. De cápsula, agora tinha uma parada nisso que ele achou o Goku com a cabeça batida lá e tal, cuidou e já tinha esse rabo aí no meio. O lance do Gohan, do Goku pequeno, é que ele era, tipo, malino. Aí o vô dele botou nas costas, aí ele caiu de um penhasco e tá com a cabeça numa pedra, batendo aqui. Sim, ele realmente era uma criança do mal. É isso aí mesmo. Eu me lembro que tem até uma cena que quando esse Goku chega, ele já é meio puto, né? Querendo bater em mal. Todo mundo, não sei o que e tal. A vô dele dizendo, é, filho da puta. O pior é que essa é a história que o avô dele conta, né? Ninguém garante se foi o velho que rebolou o menino mesmo, né? Foi matar o pivete morreu da queda, né? Ficou meio mongolzinho, ele decidiu criar. Mas talvez seja a alusão a outra história já do folclore, porque não tem uma história do folclore que tem uma criança que chora nas montanhas, que você vai procurar ela, quando você encontra a criança, ela tá abandonada, e você coloca ela no braço. Quando você coloca ela no braço, ela começa a pesar 300 quilos. E se você conseguir sobreviver àquilo, você ganha poderes mágicos, entendeu? Essa daí eu não conhecia, não, mas dá uma boa história. Isso é folclore japonês. Se tu lançasse essa história aí, eu diria que tu ganhava os créditos dessa bicha fácil. Mas isso é de verdade. Tipo assim, talvez seja mesmo que não seja igual, seja uma alusão a outra parte folclórica, que o Dragon Ball sempre teve muito isso. Inclusive, a gente vai editar essa parte e anotar essa ideia. Não, mas o irado, mano, ali do Dragon Ball Z é justamente isso aí que o Neto disse, mano, é da origem secreta, mano. Porque no Dragon Ball, o Goku disse que o avô dele morreu misteriosamente, né, tal. Aí no Z, mano, o cara descobre que, na verdade, foi ele que matou o avô, porque ele virou um macaco gigante, né, e tal. Agora, essa primeira saga dos Saiyajins eu acho foda demais, mano. Tu é doido, é saga do cacete, Raditz, né? Mano. Do cacete demais. A saga do Raditz é muito OP, mano. É o Sonic, né? A saga dos Saiyajins começa quando o Raditz, o irmão do Goku, chega na Terra pra levar ele de volta. Aliás, o Goku não, né? O Kakaroto. E aí ele descobre que o Goku não é mal, não sei o que, ele sequestra o Gohan e tal. Ele avisa que não, o Vegeta tá vindo aí e tal, não sei o que. Por que o Vegeta tava vindo se o Raditz já tava aqui? Eles estavam reagrupando, era? Não, é porque antes de morrer, o Raditz, ele manda o sinal. Ah, ele manda o sinal, pronto. Para a transmissão. É isso que eu não lembrava. Ah, isso aí, mas se tu pensar também pra uma publicação semanal, é uma jogada zona fantástica demais, mano. Porque o Raditz, os caras penaram, mano. O Raditz matou um e deixou dois quebradaço, né? É. O Raditz diz assim, não, beleza, vocês estão me matando, mas daqui a um ano vai chegar uma galera aí que eu não chego nem aos pés, viu? Vocês não vão ter escapatória, não. E aí, como é que o Raditz morre? Goku dá um full Nelson nele. O Raditz nem pra sair voando, mano. O Raditz quem não mata não é o Gohan, não? Não, é. Quem mata o Gohan. É o Piccolo. Mas ele mata o Gohan. Ele e o Goku, mano. É, os dois morrem. O Goku segura ele e o Piccolo dá o marcação Sampo e mata os dois. Goku olha assim, avisa quando for atirar o Piccolo. Beleza, aí, bom. O Piccolo se migou pelo Piccolo da maior. Finalmente. Ele notou, né, mano? Aí de repente, ah, o Piccolo é bonzinho. O Piccolo já tinha se vingado, mano. O Piccolo tá mais nem aí. Bicho matou os dois, né? Fez. É. Só uma massa. A gente tem que falar do treinamento, cara, que ele teve. Que ele vai pro. Nessa é a parte que ele vai fazer o caminho da serpente. Que ele vai treinar de Kitama. Que ele passa 3 anos ali. Tá no caminho da serpente ali. Mas isso é foda, porque, tipo assim, ele vai fazer o caminho da serpente e esse bicho dorme no carro e cai lá de cima e vai pro inferno. Ele. Você tá num bordel lá, né, mano? Você tá conhecendo, apesar disso, assim, seu treinamento do Goku, você tá conhecendo a expansão do universo. Você conheceu como é que é o inferno, você conheceu como é que é o céu, entendeu? Você isso conheceu. Aí, mano, na época do anime, na primeira vez que a gente assistiu, era uma onda muito grande, mano. Porque eu acho que passou uma semana só o Goku correndo ali naquela serpentezinha e o cara na atenção, né, de querendo ver como é que ia ser quando ele chegasse e tal, e não chegava. Foi bem uns 15 episódios, mano, só desse episódio. O cara é égua, mano, já vê isso. Mas isso é uma expansão de universo, querendo ou não. Porque ele tá mostrando o caminho do Goku, ele tá mostrando o céu, o inferno, o treinamento. Ele aprende o Kaioken nessa época, né? Ele aprende o Genkidama. Foda é porque o Dragon Ball, hoje em dia é um pouco mais normal, né? Disso acontecer. De um anime ele ter vários fillers, né? Pra o mangá se afastar do anime, né? E tal. E Dragon Ball tem poucos fillers, mano. Tu é doido? São muitos episódios, bem pouquinho filler, mano. Mas vale a pena você dizer que os fillers. Vale a pena você dizer que os fillers do Dragon Ball são muito bons, cara. Tem poucos ruins, tipo o aniversário da tartaruga, o Gohan brincando com aquele dragãozinho. A tartaruga é massa, mano. É um clássico, mas tu não pode falar mal desse episódio, não, mano. Tanto que tem um episódio pessoal praticando que, tipo, o pessoal fala que naquele dragão que é amigo do Gohan não serve de nada, né? Aí tem um episódio que o pessoal falando que é tipo, tem aquela hora que o Gohan tá olhando pro sol e confundiu o sol com a lua. E ele fala assim, aí ele vira um macaco gigante. Aí o Goku fala assim: é, Gohan, sabe aquele teu amigo dragãozinho? Foi o Vegeta que matou. Aí ele vira de novo. Desses episódios em filler, mano, das aventuras do Gohan, mano, um dos que eu acho mais triste é aquele do robô, viu, mano? Puta que pariu, mano. Não lembro. O do robô é triste mesmo. É o do robô, mano. É o robô que ele encontra numa caverna, mano. Uhum. Ele quer uma caverna, robô, tipo, tava num deserto, aí a areia movediça no deserto caiu dentro de um templo antigo. Aí ele não conseguia sair, aí a gente roubou com pouca bateria, ele fica lá um bocado de... Ah, sim. O robô usa as últimas energias pra rebolar o cara pra fora e cai tudo lá. É doido, é triste demais, mas o negócio aí do robô. É tocante. Sabe do robôzinho, mano? Pois é, mano. E o treinamento do Gohan é pesado, né, mano? Eu me lembro de uma cena, mano, que o Piccolo assim, não, mas vamos treinar esse bicho. Bicho, dá um murrão no olho do Gohan, mano, ele passa uns 2 episódios com o olhão estufado. É porque, mano, o Piccolo fica treinando só assim, Gohan, quando eu disser desvia, você desvia. Desvia, pá! Mas é sensacional, porque você tá vendo que, tipo assim, o Gohan, ele, tipo assim, tem um ano. É o desespero de treinar o cara em um ano. Tipo, você tem um ano pra treinar esse cara um guerreiro, mate, senão vai dar uma merda gigante. Esse bicho vai treinar fugindo de dinossauro, apanhando do Piccolo. Que eu achei, isso é muito foda, cara. Teve um episódio que eu achei interessante desse do treinamento, mano. Foi que o Piccolo deixou o Gohan ali passando fome, mano. Não, peraí. O Piccolo não chegou passando fome. Ele falou: você tem que aprender a caçar, porra. O cara tem que aprender a sobreviver. Você tem que virar homem, porra. Eu daria. É, mais uma vez, o Dragon Ball é uma metáfora muito forte da vida, viu, mano? E é isso aí, o Gohan vai ter que começar a encarar a vida, é desse jeito. O Piccolo vai lá, mas joga nos peitos dele, aí se vira. E o legal é que é isso aí, né, mano? Porque o Piccolo... Olha só, essa metáfora que o Neto falou é tão boa, que você pode pegar assim, ó. O Gohan era uma criança cuidada pelos pais. Quando ele saiu de perto dos pais, foi sobreviver sozinho. A vida é isso, cara. A vida é porrada e volta direto. A primeira coisa que ela faz é um murrão no seu olho. Mas antes disso, ela queria roupas pra você do nada. Porque nesse começo aí, o Gohan tá nu e o Piccolo cria a roupa dele e uma espada pra ele. Do nada. Raio da criação de tecido aí. Roupa. Mas, cara, isso é muito bom. A gente tem que botar que nem a frase do Joel. Aí bota a vida é o Piccolo. Não, o que eu acho legal, mano, dessa parte aí do treinamento do Gohan, é porque o Piccolo, ele cria tipo uma afinidade, mano, com o Gohan ali, ele cria tipo um laço de afeto dele com o Gohan, é foda que demais. Até o final do anime. É, a o série Piccolo inteira, mano, tá doido. São parceiraços até o final do anime, tanto que na saga do Buu, quando o Gohan vai lutar com o Buu, quem vai ajudar o Gohan é o Piccolo. É. Porque aquela coisa que até então o Gohan era filho do Goku, mas o Goku deve ter sido toda a vida aquele paizão desleixado, né? Tá nem aí e tal. E quem realmente foi o mestre do Gohan foi o Piccolo, mano. Tanto é que durante a série as técnicas de Gohan, as técnicas de luta do Gohan, são baseadas na do Piccolo. É. Aquela magia que o Gohan usa, bota as duas mãos na cara, é a mesma que o Piccolo usa contra os androides. É o Masenko, né? Na série dos Saiyajins, mano, um dos episódios ali que foi tocante também foi a morte do Piccolo. Até daí foi emocionante demais. Ele tá lutando com o Nappa ali, o Nappa mata o Piccolo. Puta que pariu. Então, aí o Piccolo não era imortal, né? Que depois o Piccolo fica imortal. O Piccolo é o único cara que acho que só morreu uma vez, né? O Piccolo. Ah, o Piccolo nunca mais. O Piccolo morreu uma vez pra nunca mais confiar no Goku. Sempre que dá merda, o Piccolo sai de perto, mano. Aí vai o Kuririn e o Yantian, fica esses bichos vivos morrendo. Não, os dois que roda logo é o Caos, os três, né? O Caos. O Caos, o Tenshinhan e o Yant ali. O Caos é legal, porque esse bicho fala assim, ah, eu vou dar minhas últimas forças pra me matar junto com o cara. Esse bicho explode. É, o bicho explode e não faz nada. Não faz nada. Tu tá rindo, mas pro Caos deve ser chato, né, essa parada aí. Mas é muito legal que esse bicho vem se achando foda. Eu vou me matar e vou levar esse bicho junto comigo. Esse bicho. E a galera. Esse bicho explode. E a galera ainda revive o cara, né? Não, o pior não é nem isso. O pior é que ele morre e o pessoal esquece dele. É putaria que ele morre, aí o Piccolo olha assim, aí. É. Fica só olhando ali. Mas a morte ali do Piccolo é foda, mano. Tá doido. Aí é que o Gohan fica puto, mas mesmo assim ele não vence o Nappa, né? E o Vegeta chega junto. Só uma coisa. Sobre o. É isso, mano. O cara é muito louco. O Patinho, mano. Sempre que eu lembro dele, cara, é muito engraçado. Pobre do Caos, mano. Ainda é desgraça alheia, mano. Água aí pro Jota. O Dragon Ball, ele tem, nessa saga aí dos Saiyajins, ele já lançou outro padrão, né, também. Que sempre... Mutilação. Sempre os caras que são pequenininhos são os mais porradeiros. Não mesmo, porque nessa saga o Kuririn apanha pra cacete. O Caos morreu. O Caos e mata. Não, mas tu vê o inimigo ali, o Nappa é grandão ali, o Vegeta é bem pequenininho, o Vegeta é mais porradeiro que ele. É porque o cara já era forte, aquele bicho ali. Agora se aquele bicho ali virasse o Super Saiyajin, mano. Onde é que o cara ia... Agora eu não sei se você... Pior que ele vira, mano. O Nappa virar Super Saiyajin, a sobrancelha dele ficava amarela. Ele vira, tem um filme que a Porta do Inferno abre e ele volta pra se vingar do Vegeta. Ele chega lá, Vegeta, eu treinei, vou me vingar. Ele vira o Super Saiyajin, aí vai pra cima, o Vegeta dá uma bola de energia e mata ele. Devo dizer que eu já assisti o Dragon Ball e não lembro disso, viu? O que eu me lembro, mas é porque tinha uma época que o Dragon Ball era tão sucesso aqui, tão sucesso, que tinha uma dessas revistas, Anime Pro, Anime Max, né? Nesse estilo, não me lembro qual é, que lançou uma época, uma matéria, dizendo as evoluções, esses lances putaria de Dragon Ball. Ah, se o Nappa virar Super Saiyajin, aparecer a sobrancelha e o bigode dele, louro e tal. Eu me lembro que tinha uma fusão do Goku com o Majin Buu, se liga, eles, sei lá, contrataram um artista e começaram a escrotizar. O Tenshinhan e o Kuririn se fusionassem, como é que ficava, não sei. Sim, eu lembro dessa revista, inclusive. Pois é, um amigo meu que tinha revista dessa. E nessa época, você tinha tanta revista desse jeito, que tinha uma capa desses anime alguma coisa, que a capa era o Goku level 5, dizendo Dragon Ball F em breve. Pronto, Dragon Ball F nunca ia sair. Que é um Giza, né, cara? Um Goku Giza. Eu lembro disso. Pra tu ver o que era uma era sem internet, né? Uma revista lançava um negócio Dragon Ball F e o cara acreditava. Pô, eu fiquei esperando durante anos, velho. Acho aquela luta ali, quando o Goku chega, mano, na saga dos Saiyajins, mano, é foda que o cara luta até o último limite, mano, das bolsas do cara. Tu é doido, é uma luta é muito foda, mano. Massa demais a luta do Vegeta. Ali é peia, viu, mano? O Goku contra o Vegeta. E a foda é que termina o Goku destruído no chão, a Vegeta tá indo embora, né, fugindo. Destruído. Aí quem vai salvar ali o dia é o nome dele, aquele Yajirobe vai matar o Vegeta, mano. O Yajirobe tinha posto pra matar o Vegeta. O Yajirobe, ele corta o rabo do Vegeta, velho, que ele tá virado macaco. Mas o Vegeta tá se arrastando, fugindo pra nave, o Yajirobe chega com espada e vai matar o Vegeta. É o Kuririn, chega o Kuririn, É o Kuririn, de certeza? É. Eu acho que é o Yajirobe, né, não? Não, porque Kuririn. Não, o Yajirobe já salvou a Terra, ele corta o rabo do Vegeta e sai correndo voado, mano. É no mesmo impulso, mano, ele dá o pulo pra cortar o rabo, quando ele cai desse pulo, ele já sai correndo e não olha nem pra trás. Porque eu lembro que alguém chega com a espada pra matar ele. Aí o Goku manda o cara não matar e deixar o Vegeta fugir. O Vegeta pode. É o Kuririn mesmo. Pode. O Kuririn mesmo. E começa a saga do Freezazão. O Freezazão ali foi irado também. Yes, não é a melhor, na minha opinião. Todo mundo acha melhor, mas eu não acho. A luta do Vegeta só sobra o Goku, Kuririn e o Gohan. E aí eles vão pra Namekusei, que é o planeta do Piccolo, porque quando o Piccolo morreu também o Kami-sama, né? E quando o Kami-sama morre, as esferas deixam de existir. E aí eles descobrem que existe o Kami-sama de Namekusei, não sei o que, e lá tem as esferas também. Aí eles vão pra isso, né? Pra reviver o Piccolo e as esferas da Terra voltarem. Eles reviver o pessoal. Outra coisa que mudou nessa saga, foi que nessa saga, as esferas do dragão não era mais possível de ser escondidas, né? Porque elas eram gigantes agora. É, porque a da Terra o cara morre e aí as esferas viram rocha, né? Isso. É. Não, mas aí que eles vão pra Namekusei por causa disso, atrás dessas esferas aí. Pois é, mas tipo assim, lá eles mudaram exatamente esse conceito. Porque, tipo assim, antigamente você não conseguia saber se o cara tinha uma esfera do dragão ou não. Eles iam investigar se esse cara tinha. Lá em Nameku não tinha mais como o cara saber disso, entendeu? Porque, tipo assim, antes só os principais sabiam quando o outro tinha esfera do dragão, por causa do radar do dragão. Agora os bandidos também sabiam quando eles tinham esfera, entendeu? E eles tinham que esconder essas porra. Não, mas não, só confirmando, os Saiyajins não tinham radar, não. Só quem tinha o radar era... Só quem deu radar é a Buma. Mas os Saiyajins agora conseguiam ver que eles estavam carregando esferas. Porque as esferas não tinham mais como esconder. Ah, aquele negocinho dele é só pra sentir o Ki. O do mais de 8 mil, né? Mais de 8 mil. É o Scooter, né? O que é legal, mano, da saga do Freeza é essa parada do... Toda saga ele inventa alguma coisa que o cara fica ultra curioso, né? Pra saber o que é que vai acontecer. Que ele inventa esse negócio do Super Saiyajin, né? O cara, vixe, mano, como é que é essa parada, mano, e tal. E uma das partes que é foda, mano, é as porradas no planeta, mano. O treinamento dos caras, vai chegar até lá, mano. Não, tá aí uma parte que eu achava virado, mano. Que isso aí marcou demais a nossa geração. Era essa parada do Goku treinando na gravidade, ó, mano, da nave. É, ele e o Vegeta. O Vegeta treinou até o final, né, nisso. O Vegeta nunca mudou o treinamento. Que dá resultado, né, mano, cara. Aumenta a gravidade em 100%, 200%. Aí lá na frente o Vegeta aumenta em 1000%, cara. Achava irado. E a saga de Namekusei, mano, também eu acho uma das sagas mais tensas, sabia? É. Porque o começo é só esse negócio de perseguição. Aí é o objetivo do Freeza também, porque o Freeza vai pro planeta também por causa das esferas, né? Que ele quer as esferas pra se tornar imortal. É, né? Tipo, três grupos dentro do planeta, né? Perseguindo a esfera, esconde um, esconde outro, é negado com medo, um mais forte que o outro. Mas o foda é que, tipo assim, eles vão escondidos, né, cara? Porque eles sabem que a gente não ganha de ninguém. A gente tem que ir no miudinho aqui pra poder conseguir fazer alguma coisa. Pois é, mas o time do Gohan e o do Vegeta intocado, né? Só que o Vegeta é mais forte do que o time do Gohan. E o time do Freeza é mais forte do que o Vegeta. Eles são tudo... É legal que, tipo assim, fica o Gohan e o Kuririn indo tudo miudinho, né, mano? Atrás das coisas e eles vão se escondendo fodamente, mano. Qualquer coisinha dá merda gigante, mano. Você fica tenso, porque se ele encontrar qualquer pessoa, eles matam eles, cara. Porque todo mundo no planeta vai falar que eles dois. É porque antes o Goku não vai com eles, não, né? Não, vai não. O Goku chega depois. Só que Goku, depois da luta do Vegeta, o bicho tá só o bagaço, né? Tá com as pernas quebradas, né? O bicho já estaria... Quando o Vegeta pisa nele, pisa em cima dele quando tá virado um macaco gigante. Aí o Goku fica no chão. Aí, ah, mano, não sinto minhas pernas. O cara doido. Mas o pior é que o Goku fica fudido tanto que ele fica naquela câmera lá de recuperação, passando porrada de tempo. E é por isso que ele não consegue chegar no planeta a tempo, né, cara? Eles passam porrada de tempo sofrendo no planeta porque o Goku demora. Sempre nesse começo do Dragon Ball, é sempre assim, a gente tem que aguentar até o Goku chegar. A pergunta é se eles vão conseguir aguentar até o Goku chegar. Porque tanto que na parte do Nappa é do mesmo jeito. Eles falam assim, a gente tem que cair na porrada com eles, conseguir segurar, a gente não precisa vencer. Mas tem que esperar o Goku chegar. Eles estavam esperando o Goku chegar pra lutar contra os caras do Ginyu, né? Sim. A equipe Ginyu. Aí quem tava lutando com a equipe Ginyu era o Vegetazão. Vegetazão ali era loucura. Mas isso que eu tô dizendo, que tipo assim, nesse começo... Sempre vai ter essa parte deles vão ter que segurar até o Goku chegar. Sempre tem esse drama deles conseguir tentarem fazer isso. É. Porque eles sempre são mais fracos com os inimigos. O que eu acho massa, mas é isso aí, mano. Porque o Dragon Ball ele tem uma história tão simples, mano, assim, que os personagens, mano, eles vão se atrelando à história, mano, de uma maneira assim natural, mano. O Vegeta passa pro lado do Goku, mano, de uma maneira tão natural o cara nem percebe, mano, bicho. E é exatamente isso aí que tu disse. É uma jogada tão simples, que você, não sei também se é porque a gente era muito criança e tal, porque, por exemplo, o Vegeta era fodão. Aí o Toriyama introduz um cara mais forte, que é o chefe do Vegeta. Aí por consequência, vixe, esse bicho deve ser forte, viu, mano? Se o cara é o líder da galera do Vegeta. Aí outra coisa, como tu disse, o cara fica tenso com a equipe do Gohan procurando as esferas, porque o Vegeta pode pegar eles e papocar. É. Só que aí chega, quando chega a tropa Ginyu, o cara, massa, vixe, meu irmão, agora fudeu pro Vegeta. Ó, o cara meio que também fica um pouco do lado do Vegeta, o cara, vixe, meu irmão, se esses caras pegar o Vegeta, ele papoca. E a força Ginyu, cara, ela é tão engraçada, cara, porque, tipo assim, você olha pra ela e ela é tipo aquele super... Sentai. Nome? Super Sentai, cara, isso é muito escroto, cara. Já tropa de Ginyu, eu acho muito massa. E os caras têm os poderes roubados, macho. Porque tem o cara que troca de corpo. Caralho, macho, aquele poder é o poder mais roubado que tem no Dragon Ball até hoje, mano. É o chefão, mano. O mais fraco para o tempo, mano. Só pra você ter uma ideia, né? Ele para o tempo prendendo a respiração, né? Agora, o legal que eu achei foi que o autor ainda foi criativo, que o mais forte da frota Ginyu, pra derrotar ele, não foi nem tanto na porradaria. O cara teve que usar um pouco mais de estratégia, né? Porque até nisso eu acho que ele se preocupou pra não ficar sacal, né? É. O cara, não, mas porrada aí, não, mano. Vamos botar um negócio aqui diferente e tal. É, o Ginyu troca de corpo com o Goku, né? Que tá lutando com ele. Essa parte toda é muito irada, cara. É. O Dragon Ball todo é muito bom. Mas a parte do começo do Dragon Ball Z até a Saga do Cell, pra mim, é a melhor fase do Dragon Ball, cara. Tipo, tudo nessa parte é fantástico, cara. Tudo. Até a morte do Cell é fantástico, cara. Acho que é por isso que a galera reclamou do filme, mano. Porque as lutas de Namekusei, mano, foram umas porras assim épicas, mano. É louco, mano. Loucura muito grande. Mas é o que eu tô dizendo. Eu acho que naquele momento o autor se encaminhava pro ápice da história, entendeu? Eles estavam enfrentando um inimigo que até ali era o mais forte. forte do universo dele e tal. Tinha a parada da lenda, do guerreiro lendário, que ia superar todas as expectativas. O como tava se conduzindo a história, o cara já tava indo pro tudo ou nada, mano, naquele ponto ali. E o Freeza, né, mano? O Freeza ali é... até hoje é o inimigo mais conhecido, né, mano? Do Goku. É o do Dragon Ball inteiro, né? O cara era cruel ali, o Freeza. É, daí no episódio que ele vira Super Saiyajin, mano, Goku. É louco. Ele fica dando aquela piscada, fica tipo... Caralho, puta merda, velho. É loucura muito grande, é muito massa. É, você assiste assim, é agora, é agora. Aí, e no próximo episódio... Não, mas exatamente, velho. E ele começa a piscar, mas aí a voz do narrador chega de uma vez. Será que Goku vai virar o Super? O cara fica puto, né? É, e é foda que, tipo assim, o planeta tá sendo destruído, tá tudo se acabando. Tá tudo se acabando em lava, né, macho? E esses dois bichos brigando lá, o Goku parte Freeza no meio, né? É muito escroto, cara. Esse Goku Freeza fica lutando sem as pernas, sem um dos braços, né? Eu acho muito foda, mano, o design do Freeza no final. A última transformação do Freeza é, vamos dizer, o conceito Apple total, né? É. O Freeza é todo monstruoso, ele vai ficando mais grandão e mais fortão, né? Aí o Akira Toriyama já teve aquela sacada naquele tempo. Ele, não, mas a versão definitiva, o bicho é menorzinho, mais liso, né? Tá. É, designzinho mais enxuto, o bicho é mais porradeiro. Achei o bicho até o design do personagem é muito foda, mas que o cara é totalmente diferente de qualquer coisa que o cara já viu, mano. Pra ter ideia, é, mas o cara é tão foda que o nome dele é de um eletrodoméstico e ninguém relaciona isso. Né? O Freeza, né? Putaria, o irmão dele é o Cooler, né? É, pior que é o irmão dele. É verdade. A família do resfriamento. Na época que passou na Band, o episódio do Super Saiyajin, acho que foi na Band ali. Foi na Band. Ele apareceu assim, né, o Goku se transformando, vou virar o Super Saiyajin. Aí quando ele dá a explosão pra virar ali, aparece a vinheta zona do plantão ali. Aí, as torres gêmeas caíram ali. Caramba, mano. Acho que não foi nessa época não, viu, cara? Foi não, mas tu pegou não, uma reprise, mano. Sei lá. Eu lembro que eu acho que foi o negócio do... Foi não. Eu tenho certeza, porque eu não sei se já acontece essa história. Eu me lembro até hoje, mano. No dia que as torres gêmeas caíram, eu faltei a aula e eu tava assistindo Sailor Moon, mano. Sim, é verdade. Tu contou já meio, isso. Aí no meio do Sailor Moon cortaram a porra do corre e foi o um negócio das torres gêmeas, mas foi o dia todo. Foi no Dragon. Na época dessa 10 aí que tá falando, o Joel, eu tava assistindo na 10 já. Na 10, sim, na 10 teve um episódio que ele ia virar especialzinho, era na saga do Majin Buu e cortaram. Ah, então acho que foi isso mesmo. Eu estaria, velho. Putaria isso aí, ó. Ah, um trauma foda do mesmo jeito, cara, né, o cara? Carai, que fuder. O cara nem aí pro mundo. Eu só queria ver o Goku virando Super Saiyajin. O maior coisa desse século 21, que se foda, né, cara? Agora, depois da saga do Freeza, teve aquela parada de mudar. Aliás, não mudou na época, né? Da Band pra Globo, né? Não, mudou não. A saga do Céu foi na Band. Na Band. Passou na Cartoon e na Band. A Cartoon devia estar uns 10 ou 15 episódios na frente. Acho que a saga do Céu, mano, foi a que teve mais conteúdo, assim, de história. Não, mas antes da saga do Céu, tem a saga do Kalik Jr. Não, mas que... essa não passou não, mano. Aqui. Passou não, sim. Mano. Passou. Qual na saga, Band. Mano? Kalik Jr. É um fillers que, pra tu ver, como todos os filmes são canon. Tu não se lembra, Joel, da saga do Garlic Jr.? Não lembro não, mano. Eu lembro que teve... Ah, não. Acho que eu tô confundindo do negócio do Torneio do Inferno, que é outra parada. Do Kalik Jr. que eles são todo mundo zumbi. Ah, sim. Não, lembro desse aí. Pois é, que tipo assim, tu vê como os filmes são tão canon que essa saga Garlic Jr., o Garlic mesmo, ele tá querendo se ligar do Goku porque o Goku matou o Garlic. Tipo assim, o pai dele, cara, que era de um dos filmes, que o pai dele sequestra o Gohan. E o Goku vai lá, luta contra ele dentro do mesmo tempo, do mesmo jeito, e tipo, ele e o Piccolo ganhando o cara. É muito... Pra tu ver como, tipo assim, tudo é interligado. Não, o próprio filme do irmão do Freeza, mano, que a gente falou, o Cooler lá atrás, né? O bicho faz parte do filme, só que faz parte da história, né? Sim, sim. Tanto que o pai do Freeza também aparece quando na Saga do Céu. No começo da Saga do Céu aparece o pai do Freeza. É, mas a Saga do Céu ali eu acho que é que tem a história mais complexa, né, de todas. Sim, e na minha opinião é a melhor saga de todas, porque finalmente você tem todos os seus personagens no ápice que eles podem ser, que é a transformação de Especiadin, que até ali não existia nada, mas acho que é aquilo, e eles vão enfrentar um cara que ele tem o poder e conhece o poder de todos. Tipo assim, o Cell, ele conhece e tem todos os poderes de todo mundo. Que é justamente isso aí, né, o Cell, ele tem as células de cada um dos guerreiros, né? Sim, e tipo, outra coisa que nessa saga muda, que pra mim deixa ela uma das melhores, que dessa vez eles não estão fugindo do inimigo, eles estão indo atrás dele. Porque quanto mais tempo eles deixarem o Cell vivo, mais forte ele vai ficando. Tipo, eles têm que ir atrás do Cell e impedir que o Cell absorva os androides. Então, tipo assim, na primeira vez eles não estão fugindo do inimigo, eles estão indo atrás dele. Não, isso aí é foda, mas isso aí... E porque também tem androides, essas paradas de robô sempre são doideiras, né? Então, foi embutido o personagem que deu mais manga pra Dojinshi que existe, que faz 18. É. Até hoje os Dojinshi Dragon Ball tudo dá 18. É a única coisa boa que acontece com o Kuririn. É, pois é. Casa com a 18, né? Estaria isso aí, né? Mas quando ele reúne as esferas do dragão, aí, é, Kuririn, vou deixar tu fazer um pedido, o que é que tu quer dar? Transforma a 18 em humano. O cara assim, é... Mas aí só o mestre Kami assim, como é que eu não pensei nisso, né? Não, mas aí que tá. Nessa hora, você vê que realmente tá no ápice do final de tudo. Ele fala assim, pra primeira vez você vê o Shenlong falar, eu não tenho poder pra realizar isso. Tipo assim, eles já estão no nível do Shenlong. Tipo assim, o Shenlong não tem mais poder suficiente pra vencer da 18. É. Entendeu? Ele fala assim, eu não posso realizar isso. Aí fala assim, o que eu posso fazer é amenizar ela, deixar de ser totalmente robô e virar tipo meia humana. Aí a Android, por isso que ela consegue ter filho, que ela não é totalmente robô. Se eu não me engano, é uma coisa assim que acontece. Ah, isso tá doido, a saga do Cell é muito caceteira, mano. Tá doido, é porradaria do começo ao fim, mano. O melhor personagem apresentado de todos, que é o Trunks. É o pô, cara mais caceteiro do Dragon Ball, cara. Esse bicho é muito foda, mano. Que é irado, é isso aí, ele né, mano? Ele ferrou um sucesso doido, viu, Trunks? Ele aparece, né, do futuro. É o cara, vixe, mano, quem é esse doido aí, mano? Aí ele se transforma em Super Saiyajin também. É o cara, vixe, mano. Não, ele começa, ele... Todo mundo olha assim, caralho, não. Começa a saga assim. A saga, todo mundo falando assim, caralho, o Freeza voltou. Ninguém tem força pra lutar com o Freeza. O Freeza vai destruir a Terra, pessoal, vamos. Ninguém vai voando, todo mundo andando, pô. Porque se a gente for voando, o Freeza vai te dar um suquinho, os caras tudo andando. O Trunks chega, caga pra tudo isso, sai voando, transforma o Saiyajin, pica o Freeza, toca fogo, cara. E tipo assim, em questão de segundos, você fica, caralho, mano. É que a história é essa aí, né? Ele volta pra contar pra todo mundo que todo mundo morreu no futuro, né? E tal. A gente tem que impedir os androides. Inclusive, gera a melhor ova de todas, que é a ova do futuro. Ah, sim, essa é foda. Que tem o Gohan sem um dos braços, cara, que é muito foda. Sim, é irado. O Gohan, que é o Trunks do futuro, o mestre dele é o Gohan. É o Gohan foi o único que sobreviveu, né, no futuro. Sim, ele porque o Gohan era mais forte. Foda. Porque o Gohan era o mais forte. Por isso que ele foi o único que conseguiu sobreviver. O Goku morreu do coração, o Goku. Isso eu achei uma abordagem correta, viu, mano? Esse bicho era conhecido por comer muito e comer comida de baixa qualidade ali. Achei isso aí justo. Não, mas assim, mas tipo, você vai pegar, cara, e, tipo, ele morreu provavelmente porque viu os amigos dele morrer. O Goku, tipo... Vê que não tem mais esperança. Porque sempre que você vê o Goku sempre tem esperança, entendeu? Não, mas e pelo... ele meio que põe... Pelo... Uma churrascaria. Não, mas pela história, mas ele fala que o Goku já tá doente e vai morrer, mano. Ah, é verdade, primeiro... até cuidam dele. Eles cuidam do Goku. Porque vai... Teoricamente o Goku vai morrer antes da porradaria, né? Ele é o primeiro a morrer, mano, o Goku. Eu sei que tem uma história que ele visita um Rodizuzão aí doideiro e não sai vivo, não. Não, mas é que até o Trunks cuida da doença dele, eu acho. O Trunks é o Trunks traz o comprimidozão, menino. Tem que tomar essas pílulas aqui, maneirar na gordura, senão tá fudido. Mas, cara, tipo, isso é legal de você ver que, tipo assim, no futuro você vai ver a OVA e tá tudo fudido mesmo. Os androides estão tão. Tipo assim, eles não morreram nem pro céu, cara. Eles morreram pra 17, pro 18 só, cara. Eles... É. E aí 17 e 18 estão farreando e eles já estão. No futuro eles estão, tipo assim, não tem mais o que fazer, não. O que a gente vai fazer? Cara, sei lá, não tem mais porra nem pra te fazer. Já estão, tipo, já destruíram tudo. O mundo todo tá fudido. Eles não tem mais nem pra onde ir. O mundo tá em trevas já. Aí eles encontram com o Gohan e o Gohan desce a porrada nos dois, cara. O Gohan, tipo, é foda pra caralho. Com um braço ele sai descendo a porrada nos dois, cara. E, tipo, no final 18 vai e mata ele. E você fica, caralho, mas, tipo, realmente é um futuro de merda, cara. Eu achei isso muito massa. O Gohan sem braço, ele tem muito mais moral do que o cara com braço, mano. Sim, aí depois que o Trunks mata o Freeza, né? A gente vai se apresentar a história do futuro, que todo mundo morreu. Aí depois eles vão e diz que eles precisam aprender a virar Super Saiyajin, né? Ah, não, porque o Trunks já vem do futuro virando, né? Super Saiyajin. Sim, o cara fica e lixo. Ele vai e treinar os outros pros outros aprenderem a virar também. Até o Vegeta, ele chega assim, vixe, mas existe outro Super Saiyajin, fora o Goku, mas é isso. Aí ele disse que isso é capacidade normal. Mano. Como é que o cara é filho do Vegeta e vai tomar um susto quando vê o Vegeta? O cara... Ixi, meu irmão, tem outro? Não, o Vegeta toma um susto com ele. Ah, sim, o Vegeta toma um susto. E no começo dessa saga, você vê que a Bulma deixou o Yamcha, né? E tá namorando o Vegeta. Acho que não tão casado, tão namorando o Vegeta. Tanto que ela volta com o Trunks já no braço dela. E é por isso que, tipo assim, você começa a ver o Vegeta virando mais humano. E você vê que ele tá ganhando humanidade. Porque tem uma hora nessa saga que o Cell manda um macaco Sampo e fura o coração do Trunks, cara. E o Vegeta fica putaço, mano. Eu acho que é porque nessa hora o Vegeta já é desconfiável, eu acho. Um dos episódios mais foda que eu acho, mano, dessa saga é a primeira vez que o Vegeta vira Super Saiyajin, mano. Que ele mostra como é que foi o treinamento dele lá com os Meteoro. Aí ele vira o Super Saiyajin, o cara, vixi, agora... Mas tá aí outra coisa. Não, mas aí tem a parada da... Pera aí que esse momento aí tem a parada da frase clássica, né? Como é que se diz? Que a lenda, pro cara virar Super Saiyajin, ele tinha que ter um coração puro, né? Mas aí que tá. Os caras chegam assim, vixe, Vegeta e abeísmo, como é que tu vira Super Saiyajin? Você tem que ter um coração puro. Mas é peraí, mas é porque você tá esquecendo de uma coisa. Eu sei, é isso que eu vou dizer. A frase que o Vegeta justifica é essa, mas o meu coração é puro, é pura maldade. Mas assim, ó, não é isso que eu ia dizer, não. É porque o Super Saiyajin da lenda não é o Goku e nem o Vegeta. O Super Saiyajin da lenda é o Broly. Sim, final da saga do Cell, o filme depois dela, ou é antes dela, é o filme do Broly. Tanto que no filme do Broly já tem o Trunks do futuro. E tipo assim, é importante você ter assistido esse primeiro filme do Broly, porque pra esse novo filme que saiu, certos conceitos você não vai entender sem ter visto esse filme. Sim, sim. Sem ter visto a série, né, inteira ali, a série do... Não, Tamazes. Tipo assim, mas é o principal conceito, que é o conceito do Deus, você só vai entender se tiver assistido o filme do Broly. Você pode aceitar por aceitar, mas você não vai entender a explicação. Agora essa parada da saga do céu, é quase a mesma coisa da saga do Freeza, que teve aquela tensão e tal, aquelas perseguições. Mas agora é o contrário, agora eles não estão fugindo, eles estão procurando. É, pois é, isso aí foi o diferencial da saga do céu, isso aí foi massa. E o céu, pra variar, termina com um torneiozinho, né? É. Que o céu que cria. O céu tá tão tocando foda-se pro mundo, cara, que ele vai lá, vamos treinar, depois vocês voltam aqui. O cara tá nem aí, mano. Não, mas isso aí é muito foda, mano. O design do céu, mano, quando ele vai evoluindo, ele fica cada vez mais caceteiro. Eu acho o design dele, o primeiro design mais massa, que é aquele que ele tem... Não acho, não. Ele caralho. Não tem boca, fica só os olhos lá de fora, ele tem aquela asa e a cauda gigante, cara. Acho muito mais massa. Aquele bicho ali ficaria muito estranho, mano. Não é como é comercial, não, aquela parada ali. Não, não é questão de ser comercial. Tu vende boneco, não, né, mano? Pois é. Tipo assim, eu tô dizendo que o design dele final eu não achei o melhor. Eu achei o melhor esse design dele, tipo... Eu acho irado, mano. Eu acho foda demais, mano. O Perfect Cell, né, que ele diz. Sim, Perfect Cell. Isso é doido, é muito massa, mano. O dublador dele ali também foi bem escolhido. Aquela vozona grossona, scrotations ali, ficou massa pra ele. É, mano, tá doido, é. Outra coisa massa de você ver é que, tipo assim, você tá... Eles começam, tipo assim, os androides são fortes, os androides mataram todo mundo, né? Aí esses bichos vão lutando contra os androides, aí vai passando a saga e de repente os androides são tudo aliado também, mas isso é muito massa, cara. Aquele bicho, né, o 16 vira amigo do Gohan, né? Cara, o 17 absorvido, a 18 entra em pânico, cara, isso é muito massa, velho. A luta ali do Cell contra o Gohan ali foi meia paia por causa do Gohan ali, todo se achando, bichãozão, não sei o que aí. Tá. Mas ele era o bichão, porra. É, mamãe. Ele que matou todo mundo. Uma parada que eu acho massa dessa luta é como a gente falou, né? A gente já tá na saga do Cell, né? Praticamente uma das últimas do anime, o Gohan se apresenta pra lutar com um uniformezinho estilo Piccolo, né? É o mesmo uniforme, é. Todo roxuzão, né, e tal. Mas ombreira e tudo mais, né? É massa isso aí, ó. Se ele tivesse tirado a ombreira e tivesse chegado com o turbante e com ombreira, tivesse tirado a ombreira e o turbante jogado no chão e feito um buraco, Tinha sido muito mais irado. E toda vez que o Piccolo vai lutar, ele tira o turbante, tira as ombreiras, bota dentro, joga no chão, aí faz pum, aquele buraco. O Piccolo teria gritado, meu garoto. Putaria. Mais uma vez, né, o carro. Mais uma vez o carro se matou lá no começo da temporada, tá morto já nessa hora. Aí nessa aí ele nem se envolveu na história, não. É, eu vou me fuder aqui pra. Eu acho que o carro se mata, hein? Eu acho que o carro se mata porque o Yantia luta. Deve que a gente luta, o carro também luta. O Yantia. Nessa cena tem a maior mistura de Dragon Ball, que é o Yantia faz um poder triangular, atira e faz um quadrado no chão. É o quê, mano? Perspectiva, mano, tudo é questão de perspectiva. Mas é sério, ele tá tipo assim, ele vai dar aquele poder dele, que ele faz um triângulo com a mão. É. Uhum. Aí ele começa a atirar no céu, fica atirando em seguida, aí faz um quadrado no chão, cara. Tipo, o cara atira um triângulo com um quadrado. Com alguns triângulos, o cara consegue fazer um quadrado. Mas ele atira sem se mexer, cara. Ele não fica formando um quadrado, pô. Ele teria que atirar um triângulo de um lado e é porque na hora que a câmera muda, ele fica dando uma mexidinha na mão, mano. Taria, ah, é. Cara. Ele tá desenhando, né, cara? Com poder. É igual aquela técnica que o Gaara usa no Rock Lima. O cara mudou de uma hora pra outra, tudo pode acontecer, mano. Taria o cara com dois triângulos pra um quadrado. Taria. Vocês vão me responder uma coisa que eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se eu vi isso no episódio mesmo. Mas se o Cell tem as células de todos os lutadores... Ele não tem as células, ele tem um. Meio que, tipo assim, ele gravou todos os caras lutando e ele tem, tipo, meio que aprendeu com os vídeos dos caras. É. Tipo, ele tem uma porrada de fita, mano. Sim. É. Ah, ele tá assistindo, mano. Se ele faz isso aí, velho. Pro Box, né? Da primeira temporada e tal. Dá assistir tudo, né? Se ele consegue fazer isso aí, mano, ele pode virar um Super Saiyajin também? Não, cara, porque ele só tá vendo as fitas, entendeu? Ele não tem o poder do Super Saiyajin. Não, porque... Ele não tem parte genética do Goku, ele só tem, tipo assim, ele tem um vídeo do Goku virando Super Saiyajin, entendeu? Ah, porque eu me lembro de algum episódio, mano, que esse bicho aumenta o poder, como se ele tivesse virado um Super Saiyajin, mano. Eu voltei vendo Dragon Ball, não tem isso? O cara olha assim, ficou mais forte, ele tá com raiva, sei lá. Esse bicho mudou de humor, aí de repente ficou mais forte. Mano, só é, isso. Mas a aura que o cara exala é um termômetro pro cara saber se ele tá forte ou não. Isso é, fica aquele eita porra, agora fudeu, né? Mas é, tipo, cara, é isso. Basicamente, ele ficou mais forte e pronto, acabou, entendeu? A explicação. Ah, não. Sabe o que ele tá confundindo? Ele talvez tenha usado o Kaioken. Ah, sim, sim. O Kaioken deixa o cara mais forte. É verdade. Agora estaria isso aí, né, mano? O Cell ali promove um torneio, aí aparece o Yantio, o Tenshinhan e o Kuririn. O que esses bichos vão fazer, mano, lá, mano? Vão morrer, porra. Olha assim, pra dar um drama. Mas isso aí, mano, porque o Kuririn deve contar a história de quando o Vegeta tava todo fodido, ele quase matou o Vegeta, mano. Aí gera uma expectativa, mano. Sei lá, todo fim de ano eles estão lá e, rapaz, mas você lembra daquela vez que eu ia matando o Vegeta? Os caras é mesmo, né, mano? O Kuririn conta isso, né, mano? Pois é, todo canto que ele chega, ele diz, rapaz, o Vegeta é foda, mas na minha mão ele ia morrendo e tal, e todo mundo gera uma expectativa, né, que vai que acontecer isso, o céu ficava não morre, não morre, só pro cara ir lá com a faca e finalizar e tal. Ah, e outra coisa também muito importante que o pessoal tá esquecendo é que na saga do céu é introduzido na história o Mr. Satan, né? Aí é, mano. Caralho, vixe, cara. Porra, isso mesmo. Isso aí é muito irado, cara. Ele aparece no torneio. Não, o detalhe é que o torneio do céu, o céu manda pro mundo todo, né? Ah, venho aqui e tal. E manda a equipe de filmagem com o Mr. Satan, cara. Isso é muito escroto. Ou caramba. Conhecido na América, Hércules, né? É o Hércules. É Hércules o nome dele? Sim. É? Não, é. Só por causa do Satan. Não, o nome dele, não, acho. O nome dele original, acho que é Satan mesmo. Aí no americano. Satan, só que é Satan, a galera, mano, dos Estados Unidos é mais católica que a gente, aí não pegava bem, né? Aí mudaram pra Hércules. É, que é mais forte do mundo. Porque, tipo assim, em teoria, o Mr. Satan realmente é poderoso, mas só entre os humanos, entendeu? Ele realmente é o humano mais poderoso, só que os humanos são tudo fracos. Teoricamente, porque eu digo que o Kuririn dá um pau nesse bicho. Ah, mas é tipo assim, eu acho que não, hein? O Mestre Kami dá. O Mestre Kami talvez. Mas é porque, tipo assim, se você for botar ele pra brigar com o Yantia, por exemplo, ele vai matar o Yantia. Gigante ali é. Não, outra coisa que tá esquecendo é que o Cell mostrou como é que se luta com o Caos, né, mano? Esse bicho lança um bocado de Cell Júnior e esses bichos ficam se matando, mano. É verdade. É o mesmo poder do Caos. Eles nem fazem birra, cara. Só que o Caos só faz uma vez, né, mano? Isso também, pô. É, ele falou porrada de Cell Júnior e o Cell Júnior vão se matar. Pois é, mas o Cell pode fazer uma porrada de Cell Júnior, mas só tem um Caos. É pra tu morrer pra ter técnica, né? detalhe que basicamente isso é pra mostrar que ele sabe duas técnicas mesmo, né? Ele sabe até a técnica do Caos, ele ensinou pro Cell Júnior. É, ele sabe melhorou, mano, porque a falha da técnica do Caos é isso, o cara morre, né? Ele não, mano. Fazer de outro jeito aqui. Mas eu acho que o Cell não morria, viu? Se ele fizesse isso, ele via explodir, virar pra cá de pedaço e se juntar de novo. Na verdade, se tu for pensar, ele utilizou exatamente a estratégia Caos pra poder ganhar do Goku. Pois é. Não, mas não foi parecida não, mano. Porque ele ia explodir, ia se explodir pra explodir a Terra inteira. Pois é, estratégia Caos, mano. Sim, é, o Caos não faz isso, só que o Caos explode no... É, aí... o tamanho da explosão é relativo ao seu poder. O Caos não mata ninguém. É, putaria nessa hora, né, mano? Porque o Goku chega assim perto dele, ai, tu vai explodir, é, beleza e tal. Aí, o Goku chega perto e usa os teleportes, velho. Vixe, mas pra onde é que eu vou? Aí ele aparece no planeta do seu Kaiô. Aí antes do céu explodir, aparece o focando assim do Kaiô aí. Filho da puta! Aí, pô. É. Eu acho no base, é porque o Kaiô tá tipo acompanhando, né? É. Tá vendo aí, bicho, pra onde é que ele foi? Ele olha assim pro lado, aí só o Goku chegando. Tá aí. A pessoa, mas puderam dar tempo dentro do cara correr. Mas, cara, essa saca do Dragon Ball são muito boas. Tipo assim, ninguém esperava, né? Queria ir pra lá, mano. É, o Cell ali naquela hora era praticamente invencível, né, mano? O cara, ele voltou depois, né? Quem derrotou ele de vez foi o Gohan, né? Ah, porque o Gohan fez a mesma coisa que o Trunks fez com o Freeza, né, cara? Ele partiu ele em pedaços e queimou, cara. O Gohan tocou fogo nele, mano. É, ele dá aquele Kamehameha. Errar só com um braço, com aí aparece a aura do Goku lá atrás. Ixi, mano. É uma das imagens. E na verdade, o Goku não fez nada, né? O Goku falou: vai lá, filhão. Aí esse bicho, boa. Vai, filhão, olha, ai, caralho. Eu acho que essa imagem aí foi uma das mais marcantes da série inteira, mano. Gohan soltando Kamehameha e a aura do Goku atrás. Que é basicamente novamente... assim, o legado do Goku, né, cara? Pois é, porque novamente nessa série aí, a negada tinha prometido pra aquele Toriyama que ia parar ali, né? Coitado da Akira, cara. Pode fazer uma cena zona foda aí que a gente para, depois dessa aí do céu. E aí depois o cara, não, acho que dá pra fazer mais uma, né, o Toriyama. Puta que pariu. Vamos lá, né? Pra que Majin Buu? Mas a saga do Majin Buu, na minha opinião, do Z é a mais fraca. Não, eu gosto, eu acho ela uma saga massa. Não, ela tem bons conceitos, mas a saga em si ela é muito fraca, cara. É, tipo, até... tem o Trunks mimadinho, o Goten que não tinha nem pra quem tá ali, só pra ser parceiro do Trunks mesmo. Não, mas aí gera o núcleo infantil, mano, da saga e tal. E, cara, pra mim, gera a existência do Trunks do Goten gera a cena mais violenta com criança que eu já vi em anime, cara. Que esses bichos estão lutando contra o Bio Brulen, que é um filme de merda, mas eles, tipo, vê os dois brigando com o Bio Brulen. O Bio Brulen pega um, cara, pelo pé e dá ali no chão, assim, sabe, joga ele, sai rodando embaixo na parede. Aí ele pega o outro, bota embaixo do pé e começa a pisar no cara, mano. Isso é muito escroto, cara. Tipo, é um cara gigante com uma criança embaixo do pé pisando, mano. A saga do Majin Buu serviu aí pra trazer um dos episódios, uma das séries de episódio mais massa, mano. Que foi a do Super Saiyaman ali. Essa é foda, É o do colégio, pô. Super Saiyaman. Esse começozinho da série, mano, eu acho fantástico, mano. Que é tipo a vida normal de um Saiyajin. Não começa aí. Essa saga, no começo dela, não passou na Globo. O começo dela começa com o torneio do inferno. Começa com o torneio no céu, mano. Inferno, é no céu. Né? Não, aquilo ali? Não, no céu. Tanto que ele luta contra o carinha que vai ajudar ele lá no contra o Geneba. Pai Corran. Essa saga aí que eu tava querendo dizer lá atrás. Que eu achei que era antes do céu. Mas não é lá no Majin Buu, né? Sim, é antes do Majin Buu. É, essa saga desse torneio, que até tem um cara que é um Matagoku afogado, porque essa brincadeira que o pessoal já fazia nessa época, de tipo assim, ah, se o Superman lutasse contra o Goku, o Superman ganhava porque ele tava levava o Goku pro espaço, né? É. Aí já tinha essa parada, aí tipo assim, voltaram a sacada de lutar contra o cara que afoga ele, tipo assim, tem um cara aí que vai afogar o Goku, cara, que é a mesma sacada, pô. Sendo que nos dias de hoje a gente sabe que o Goku não morreria mais, né, como Super-Homem. Não, cara, mas antes disso, o Goku, ele não voa lá do planeta do Piccolo pra Terra, no espaço? Não, tá maluco, voa não. Vai de nave, ele vai de nave e volta com o teletransporte. Não tem uma cena só de uma aura dele passando e assim? Não, nave, não é a capa. Eu acho que ele vai pelo espaço mesmo. Viu? Vai não, mano. Eu acho que tem uma cena de uma aura dele passando. Tanto é, mas será que o Goku morreu? Não sei. Que ele, como é que se... Que ele fala que o teletransporte é justamente isso, mano. Ele foge do planeta Namekusei com uma das naves do Freeza e depois ele diz que ele consegue chegar na Terra quando ele aprende a parada do teletransporte. Isso, ele vai de nave, foge com uma... Vai de cápsula, foge com a nave e volta com o teletransporte. Tanto que o Goku vai morrer pelo fato de estar lá no planeta por causa disso, que ele não consegue respirar no espaço. Senão ele voa pra cima e fugir do planeta. Pô. É, se vocês lembrarem, tem até essa tensãozinha. Quando o planeta vai papocando e tal, ele vai contar a história, ele tá aperreado e, vixe, eu matei, vou morrer, não sei o quê. Majin Buu, realmente eu não tenho um carinho muito especial por ela, não. Eu acho ela massa. Eu gosto mais da saga do Majin Buu pequenininha ali. Esse bicho é doideira. Nessa saga mostra que o verdadeiro poder do Gohan, né? Que o Gohan é o mais forte do anime inteiro. De todo o anime, ninguém nunca foi tão forte contra o Gohan. Só que o Gohan fica se achando e o Buu vence dele. E tem também outra coisa que trouxe pro universo Dragon Ball, que é a dancinha da fusão, né? Sim, é isso que eu tô falando. Nossa, que, tipo, tem conceitos sensacionais. Que é tipo assim, o conceito dos brincos que se fundem. Conceito da fusão. O conceito de universo, que existe muito mais universo, que existe muita mais coisas. Que se existem mais deuses, existem mais planetas, entendeu? Muito mais... O universo é muito maior do que aquilo, só. Agora uma coisa que eu acho foda, mano. Esse negócio da fusão, mas essas ideias pequenas, mano, mas umas paradas vão muito massa, mano. Essa parada do cara, quando ele se funde, o cara consegue ouvir as duas vozes dos caras ao mesmo tempo. Mais foda que isso é quando o cara erra a fusão. Esse bicho. É gordão, ou vira um magão, ou vira um gordão, cara. Isso é muito escroto. É legal que, tipo, eu acho que não mostra isso tão bem na saga do Buu. Na saga do Buu até mostra que o Trunks e o Goten erram e eles viram gordão lá. Mas, cara, quando eles estão lutando contra, no filme do Janeba, quando eles estão lutando contra o Janeba, mano, ele vira aquele gordão e ele vai usar o poder do gordão, e o poder do gordão vai virar aquele João Bobo. Aí esse bicho fica parado, ele vai batendo, ele vai voltando e se balançando assim, mano. Ele fica... É muito bom, cara. Aí nessa saga do Majin Buu, eles ainda descobrem aquela sala do tempo ali, que um dia passa um ano dentro da sala. Não, mas aí já tem na saga do céu. Já sabia. Na saga do céu, não, mano. Dragon Ball pequeno. Dragon Ball pequeno, mano. Sim, cima. Tem, mas assim, eles usam isso no treinamento na saga do céu. Na saga do céu, cada um passa um dia na sala, eu acho. Tanto que quando o Goku e o Goten saem de lá, eles não conseguem mais tirar as pesadinhas. Na saga do Dragon Ball pequeno, mano. Até o Mr. Pop que apresenta, mas tem uma parada que o Goku só consegue ficar uma hora, duas horas, uma coisa assim. Mr. Pop. É? Caramba, o senhor. É sinistro, velho. Caralho. Tem o melhor tirinha do Dragon Ball é dele, cara. Que tem ele olhando pro computador, tipo assim, olhando pra trás como se estivesse pegando ele de surpresa. Aí tem a Jin na tela do computador. É. Ele volta a ser um pouquinho meio comédia ali do Majin Buu. Do céu tava sériozão demais, né? Do céu ali. O Majin Buu volta às origens, tá? Um inimigo mais garotão, não sei o que, o mal. Pode até parecer pouca coisa, mas tentam explicar um pouco do que... Por que o nome da porra da série é Dragon Ball Z, né? É. No final o Gohan consegue manusear, né, lá, a espada Z. Na verdade, essa lâmina não serve pra muita coisa, que eles só dizem que, na verdade, ali é pra liberar o verdadeiro poder do Gohan. Porque, como eu falei, o Gohan é o ser mais poderoso, cara, de todos. Tipo assim, todos os Saiyajins, de todos os personagens, o mais forte é o Gohan, não é o Goku. Só que o Gohan não treina, entendeu? O Majin Buu ali, o poder dele é transformar os caras em chocolate, velho. Não. Só a primeira forma dele. Não, cara, na segunda forma dele, ele chega... Na segunda forma dele, ele chega lá no templo do Kami-sama, bota a mão pra cima e mata todo mundo da terra, mano. É, uhum. É o que os caras estão fazendo hora, né? É, vocês estão fazendo hora, acho que eu não posso matar negado, aí o bicho levanta só o braço. Ele levanta o braço e mata todo mundo, cara. Isso é muito escroto, velho. Eu acho massa o design daquele bicho, ele é todo escrotão, ruim que só uma porra, mata os caras na crueldade. Tem um Buu gordão ali que o bicho vira amigo do senhor Satã. Reputaria que eles viram tipo uma duplinha de stand-up, né? Gostaria. Humor japonês, né, cara? Pois é, aquele Buu que é mais magro, mais esticado. Aí tem um Buu que é uma fusão, né, com ele. Gohan e o Piccolo. E tem o Buu também. Tem o Buu pequeno ali. O Buu pequeno eu acho que é o que é só maldade, né? É o original. Mas assim, o que eu não gostei da saga do Buu, porque pra mim ela é ruim. Porque a explicação de onde veio o Buu não é aceitável. Tipo assim, não, parece que não condiz com o universo Dragon Ball. Majin Buu, ele é tipo, foi um mago que criou ele. Aí o mago precisava de poder pra fazer ele ficar vivo. Aí ele fica roubando o poder do pessoal. Não é nada de maldade. Tanto que o poder que revive ele é o poder do Gohan, pô. Mas é porque tem que ver que o cara tinha que arriscar novos horizontes, mas ele ainda não tinha ido pro lado da magia. É. Tanto é, ó, que a saga Z começou com alienígenas, aí foi pra tecnologia, magia, e agora a continuação vai ser religião, mano. Tá. Não, eu tô falando assim, que tu falando que, tipo assim, a explicação da tecnologia foi completamente viável com a dos alienígenas, tá entendendo? É completamente aceitável, mas essa da magia, cara, tipo... Mas magia é isso aí, mano. O cara não é uma coisa muito racional. O cara aceita ou não aceita. Não, tô falando que isso não condisse com o universo, entendeu? Naquele momento. Agora condisse, que já teve a saga. Se o Kaique tivesse online aqui, ele te dava a justificativa de por que essa saga é plausível. Ah, é. A vontade Pois é, a vontade do Babidi foi capaz de... Oxe, Maria, tal. Babidi, que tem essa saga também gerou o Vegeta com M, que seria, teoricamente, a terceira transformação do Vegeta, né? É o Majin V. Isso é verdade. Isso aí, no tempo que não existia internet, nas revistas, era muito especulado, né? O que era esse M. Não sei se vocês lembram que a negada divulgava as fotos, sim, de uma galera com M. É porque... Aí, vixe, é a outra transformação, não sei o quê. Que aquele outro cara tem também, né? Aquele demôniozão vermelho. Sim. Da Burá. Que é o diabo. Da Burá. Aí não tinha um jogo, eu não sei se aconteceu com vocês também, mas tinha um jogo do Super Nintendo que já aparecia eles. Era. Aí o cara via esse cara que tem um M na cara, aí tem um Vegeta que também tem um M na cara, o cara, vixe, mano, já bem isso. Aí o cara... Nessa época a gente jogava o Final Bolt, não sei se o Jonathan lembra. Que tipo, você... Eu lembro que a gente registrava nos personagens, tinha todo mundo especiadinho. Sim, todo mundo, toda vez que a gente jogava, botava lá o negócio pra colocar todos os personagens. Imagens. É, aí, tipo assim, a gente botava o código e mostrava com todo mundo pra Saiyajin, cara. E tipo assim, a cara do Shenlong, a gente não conseguia fazer o código. E tipo assim, a gente não sabia o que era. A gente foi conseguindo destravar. E tipo assim, a última personagem se destrava. Você vai destravando de um por um. E quando você destrava os personagens, é o Goku no 4, macho. Fica na cara do Shenlong, macho. Ah, isso é irado. É aquele que é 3D, né? Tá dizendo. Sim. Que ele, também... o cara não corre, ele só anda ou voa. É, mas tipo assim, era um 3 em 1 que tinha esse. Tinha um que era bem paia, que era um fight tipo de arena mesmo, e outro que você controlava três personagens. Sim, sim, esse é foda. Esse era massa demais, que controlava os três, eu joguei muito. É, aquele cara aperta o bola, ele dá um monte de murro, né? Sim, que é baixo, tipo assim, fazer 50 combos nesse jogo era fácil. Você ficar jogando o cara pro lado, tacava ele nas pedras, jogava ele pra cima, você ficava, era muito irado. Não, cara. E o modo adventure desse era irado. Você destravando os... E é legal que nesse personagem... Esse, tirando os do PlayStation 2, esse é o que tem mais personagens do Dragon Ball. Tipo, tinha todo mundo do Dragon Ball, tinha, cara. Toda transformação, todo mundo direitinho, era muito bom, cara. Não, mas o foda desse jogo aí, mano, era os contra que os inimigos davam, velho. Tá doido? Porque tu tava lutando aqui com o Ginyu, aí tu fazia um combozão violento com o Goku, aí tu ia tentar fazer o mesmo combo com o Freeza. Aí ele dava um contrazão muito louco, velho. Cara, vixe, esse mesmo. Bicho, tipo, eu ia chutar ele, ele ia pra trás de tudo, ele tinha que ir pra trás dele, ia ficar indo pra trás do outro. E esse jogo ainda tinha uma parada que você tinha que fazer as lutas exatamente como era no anime, né? Sim. Isso aí era massa, mano. Tu é doido. Era muito bom. Porque, tipo, ia a primeira luta contra o Freeza aí. Mostrava o pessoal contra o Freeza. Aí, quando chegava o Goku Super Saiyajin contra o Freeza, né? Não, o Goku normal contra o Freeza, eu acho. Era muito irado. Quando o cara vira o Super Saiyajin, mano, cara, vixi, meu irmão. Aí é muito massa, velho. É doido. Tinha até aqueles androides em secundário, se liga. Aquele gordão e o véi. É, que ali é o Dr. Makijero. Sim, sim. e o outro gordão lá. Esses dois tinham também no jogo, se não me engano. Fiquei com vontade de jogar agora, ó. Agora a saga do Buu gerou também um episódiozão emocionante, foi aquela sacrifício do Vegeta, né? O bicho se sacrifica pra salvar a galera e tal. E a primeira vez que o Vegeta... Eu acho que ele não morre não, morre? Morre não, não lembro. Eu sei, o Vegeta nunca morreu, né? É o único que nunca morreu, eu acho. Ele não, morreu. Cruzei, ele morre. Ele morre também aí. Nessa parte ele morre. Tanto que no filme do Janeba, ele começa o Vegeta morto. É. Eu sei que mostra... Cruzei, ele morre num murrão na coluna ali. Esses jogos, mano, do Dragon Ball, tem uns que são tipo os jogos de luta. Fora esse do PS1, né, que eram os caras pequenos e davam porrada de murro. A maioria dos jogos Dragon Ball, mano, era tudo os bonecos se mexendo lento, que são uma porra. Aí no anime os bichos eram rápidos que só, mano. Ah, em todos os jogos do Dragon Ball dessa geração em que o Jó tá falando, se resumia a disputas de Kamehameha. É. Só os turbinados de botão. É, o cara só pegava em distâncias e aí brrr, o cara doidando o controle. Não, eu acho que no Final Boost não era assim não, porque no Final Boost tinha os Infinite Combi, cara. Tu tinha que acertar os combos infinitos nos caras. A resumia você acertar o combo. Só isso. Ah, mas o cara se mexe é muito lento, mano. Não, tá maluco? Tinha a infinita da rasteira do Gohan. O cara apertava pra baixo pro botão da rasteira, ele saia rebocando o cara até. Eu sei que tem um... Acho que é o Gogeta, eu acho. É o Vegeta, que o Kamehameha dele é rápido que só uma porra. É, não dá pro cara conterar, né? É. Que é tipo uma ponta de lança, né? Esse bicho... Sim. Tem uma série de RPG que é irada, viu, mano? Mas tem o Dragon Ball, tá aí. Mesmo. Tem jogo pra cacete, mas poucos jogos são bons, viu, Dragon Ball? Mas essa série, mano, eu acho que é do Super Nintendo, mano. Que é a série que... A carta? De carta? Não, de RPG, mano. RPG de turno. Eu tinha esse joguinho aí, eu achava ele irado também. Porque eu achava esse RPG legal, mano, porque ele era um dos poucos que ele realmente incorporava essa mecânica. Por exemplo, você entrava numa batalha, aí você saia com bem pouquinho life, aí depois se curava, o personagem aumentava o poder de luta dele. É. Jogo irado Dragon Ball tem um do PlayStation 2. Vocês já jogaram Dragon Ball Infinite? Que tem até, ele tem, você vai jogando ele, vai jogando tipo as temporadas, ele vai tão longe, cara, que tipo assim, tem um Janeba. Infinity World é o último, é que lançado do PS2, né? Eu acho que é, cara. Ele tem tudo. Tipo, todos os personagens ele tem, todos mesmo. Deixa eu baixar esse aí. É RPG esse bicho? Não, é a luta. Eu sei que teve um que saiu recente. Ah, não. Né? O Infinity World, eu acho que eu tô confundindo. Não, Dragon Ball Infinite. Eles devem estar falando de Infinity World, eu acho que é outro. Eu acho que eles é um de arena, que você vai controlando o personagem. Tipo, a luta em si acontece que nem no anime. Você vai pra onde você quiser, se mexe do jeito que você quiser. Só que tem uma arena dentro da cidade. Aí tem o Trunks, todo mundo que vai lutar contra o cara e o cara no meio, entendeu? Vou confessar que eu gosto muito das músicas do Yu Hakusho, mas as melhores músicas de anime são as do Dragon Ball, viu, mano? Ah, não? Eu acho que é, viu, mano? É, são do Inuyasha? É empolgante. Inuyasha é cor de mulher, mano, sai daí. Bom, se fuder. As melhores músicas são as músicas do Inuyasha, cara. Não tem pra onde correr, velho. As músicas do Dragon Ball são fodas demais, velho. As músicas do Inuyasha é massa se o cara estiver deprimido comendo chocolate. Aí dá um climazão fechado. Agora, fora isso, o Dragon Ball, meu, porque a música do Dragon Ball, mas já começa aumentando o poder de ânimo do cara. É, o cara já fica no ritmo da porradaria ali. Aquela música do Dragon Ball pequeno, mas até em português é massa, né? Do SBT ali, a gente. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. Essa música aí causa uma nostalgia zona violenta demais. É foda, viu? Passa muita coisa pela cabeça do cara. Caralho. Cara, só lembra o ritmo. Cavita, porra. Pô, época boa essa aí. A do Xalá, Red Xalá também, mano. O cara lembra de altas paradas. Pra mim, a melhor é a da saga do Majin Buu, o Igora Power. Ixi, essa daí é realmente é o que o título dela diz, viu? É a melhor música do Dragon Ball de todas. Em português é a Posso Presente. O peito, o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. como a minha mente voa mil lugares. Do Dragon Ball, a melhor música que eu acho é aquela música do final do Dragon Ball Z, que é vinha correndo, encontrar o um monstro. Ah, não sim. Essa daí eu acho estilosa demais, ó, mano. Que é que começa... É. Essa música é tirada. Porque essa música é legal, porque, tipo assim, ele vai cantando a música, aí ele fala alguma coisa mal do Kami-sama. Não lembro agora o que ele fala mal do Kami-sama. Ele fala qual é o mal do Kami-sama, e, tipo, aparece o Kami-sama, aí ele fala Gome, tipo, se desculpando. De encerramento ali do filme do Janemba, eu acho irada também. Cara, eu devo confessar que eu sou muito fã desse filme. Já deve ter assistido umas 30 vezes, eu não lembro. Também não vou lembrar, não. Isso é porque o cara assistiu nessa semana pra lembrar, mas não tem como. Também acho. É que nem o Bala, volta e meia chega aqui, lembra não, o nome do cara, mano. É aquela música, não lembra não, mas já vem isso. É aquela Dragon Ball. A música da fusão ali, dessa música aí. E todas as músicas, quem canta é o Kageyamazão, o fodãozão. Falando um pouquinho do filme novo, A Batalha dos Deuses. Eu ouvi a galera reclamando, nem sei o que, foi me arrastando, sei o que lá e tal. Não sei, Mas é isso que eu tô dizendo, quem não gostou, ou não conhece o universo todo, ou não entendeu todas as referências. Porque o filme todo é basicamente assim, é uma expansão de universo e um saudosismo de você voltando a tudo. Ele passa cara, por é tudo. Cara, é só o cara assistir qualquer filme do Dragon Ball, mano. Qualquer filme do Dragon Ball é isso aí. Pois é, mas é um filme do Dragon Ball. É um filme, é isso que eu tô dizendo. Exatamente. Se você gosta de filme do Dragon Ball, você vai gostar. Se você não gosta, você não vai gostar. Não sei o que é que o pessoal tá esperando, mas tá esperando batalhas épicas, tipo a do Freeza, mas Dragon Ball é aquilo ali mesmo, comédia, luta, Eu ainda acho, mano, que foi uma coisa tão feliz que a sensação do filme é que exatamente isso, é que é como se ele fosse uma primeira parte de algo que ainda está por vir. Então sim, isso mostra que o Akira Toriyama não teve interesse de fazer só tipo uma obra fechada, ah não, vamos fazer só uma coisa aqui esporádica, comemorar os 30 anos. Ele deixou várias pontas abertas que vai que o pessoal gosta e quer continuar, né? Pois é, mas porque tipo assim, dinheiro acaba, né? Tá certo, o cara ganhou muito mais. O que eu achei muito bom do filme, mano, é que ele expandiu realmente tudo, mano. Agora dá pro cara fazer outra série com mais uns 500 episódios e vamos embora, né? É o que a gente falou na retrospectiva do Dragon Ball inteiro, mano. O Akira Toriyama, acho que até pelo fato da série ser dele, ele consegue dar uma expandida na série muito fácil. Porque muita gente diz, vixe, uma continuação de Dragon Ball, não sei o quê. Eu tava falando alguns dias atrás com o Joel, antes de assistir o filme. Até tava dizendo isso, mas é meio assim, né? Uma continuação de Dragon Ball já tá fechado. Mas ele mostra um caminho que na hora que ele diz, o cara acredita e já imagina várias o caminho coisas, se desenrolando. Né? Pois é, vixe, meu irmão, já tô imaginando aqui um torneio, não sei o que e tal. Tá, eu acho que isso aí foi só uma decisão de, como é que se para não saturar a questão do filme, vamos dizer. Porque nas lutas eles tinham que mostrar uma cor de cada um, aí mostramos a fusão, mostramos o que todo mundo gosta, o Vegetazão puto descendo cacete no cara e tal. Que é mais uma vez a troca de humor, né, cara? Que o Vegeta luta com ele, não faz nada, esse bicho dá uma porrada na bunda, esse bicho tá descendo o cacete. Mas, cara, assim, pra mim, é só perto pro filme do Janemba mesmo. O filme é sensacional. Quem gosta de Dragon Ball e quem entende, vai ver todas as referências e vai ver que até isso que... Tem muita gente falando que isso é Deus Ex Machina, mas não é. Que isso já é um conceito no Dragon Ball já é antigo, que é o conceito do Deus Saiyajin, entendeu? Isso eu achei sensacional. E o conceito do Deus Saiyajin, depois os caras vão melhorando, né? Então... Não, mas se tu for assistir o filme do Broly, na hora que ele tá lutando com o Broly, ele começa a perder. E todo mundo vai e dá o poder pro Goku. Aí ele fala assim, ah não, mas tá faltando um poder de, tipo... Aí ele vai cada vez ficando mais forte, aí ele recebe o poder do Vegeta, que é o Saiyajin, e fica fodão, entendeu? E ele, tipo, não... que o Brulee não consegue nem mais bater nele, entendeu? Aparece o Caos ali no filme. Ele não se mata também, né? Esse bicho pegou uma moa vida. Putaria. Isso é um spoiler tremendo do filme, né? O Caos não se mata. É. Todo mundo esperando o Caos se matar. As lições de vida do Dragon Ball. Aquela parada da crítica, né? Não, vou dar um 9 nessa porra porque o Caos não explodiu nenhuma vez. Se o Caos explodisse, era 10. O Caos explodiu, não é Dragon Ball, né, galera criticando. Não é mais o Dragon Ball de raiz. Dragon Ball raiz. Dragon Ball moleque, né? É. Ele é Dragon Ball de várzea. Hasta la vista, baby.